faltam 8 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó, bom dia aos municípios que nos acompanham, bom dia a você que nos segue pelas redes sociais, enfim. Hoje é uma segunda-feira de tempo bom, de sol. A mínima foi de 18 graus e a máxima prevista é de 28 graus. Aqui no centro da cidade, 23 graus a temperatura e não há previsão de chuva. O presidente Michel Temer disse ontem que a reforma da Previdência será aprovada. Se não ainda nesse ano, no início do ano que vem. Abre aspas, disse ele, essa discussão não vai parar. Temer falou de Buenos Aires, onde participou da abertura da 11ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, OMC, quando destacou que o Brasil deixou a recessão para trás. Segundo o presidente, fecharam questão favorável à reforma o PMDB, o PTB e o PPS. O Partido Progressista, o PSD e o PRD, ainda segundo o presidente, estariam entusiasmados para o eventual fechamento da questão. E a gente tem que entender o que é fechar questão. É que, partidariamente, quando o partido político fecha a questão em torno de uma votação, os partidários, os parlamentares, eles ficam obrigados a votar de acordo com a orientação do partido. Então, por isso que é interessante dizer fechar questão. É um termo, digamos que técnico, né? Intramuros deles lá para dizer, olha, batemos o martelo, todos têm que votar de acordo com a orientação do partido. O governo e os partidos da base aliada tentam encerrar esse ano ainda, e falta pouquinho, com a reforma da Previdência aprovada na Câmara. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 287/16, modifica as regras do sistema previdenciário e precisa de apoio de pelo menos 308 votos em 2 turnos para ser aprovada. Pela agenda da Câmara, agenda oficial, dessa semana, o relatório elaborado pelo deputado Arthur Maia, do PPS, deve ser lido em plenário na próxima quinta-feira, dia 14, na parte da manhã. A partir daí, se ocorrer isso, se essa agenda se concretizar, líderes fariam a defesa da proposta e estaria aberta a discussão para que a votação ocorresse nos dias 18 e 19. É complicado, não sei se eu dificulto muito as coisas, mas imaginar que se consiga fazer todo esse movimento até o final do ano. A gente sempre tem o entendimento de que o ano meio que já teria se encerrado. E ainda mais quando a gente pensa em Brasília, parece que essa agenda ainda é mais adiantada, com recessos, isso e aquilo. Mas o Temer se mostra incansável em relação a isso. Ele disse, se não for agora em 2017, vai ser ano que vem. Eu vou chamar o intervalo comercial e hoje a conversa é com um deputado federal. Então, de repente, ele nos explica, isso é possível correr desse jeito, conquistar partidos e efetivamente bater o martelo, em torno da reforma da Previdência? É com essa pergunta que eu começo a entrevista com o deputado Colato, depois do intervalo comercial. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Credit Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Credit Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. A HTEC Informática trabalha com profissionais especializados em conserto de celulares, tablets, notebooks, monitores LCD, fragmentadora, impressoras de pequeno, médio e grande porte, vendas de periféricos e suprimentos de informática e instalação de películas de vidro e capinha para seu smartphone. A HTEC Informática, mais que assistência, confiabilidade. Na Rua Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Na Comarp você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comarp Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D, telefone 3324-3152.

ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017 e UNOESC, uma atitude para toda a vida. Nove horas, quatro minutos, quero dar bom dia ao deputado federal Valdir Colato. E, Colato, essa pressa do Temer, muitos entendem como mais uma de suas maldades, porque a popularidade do presidente é baixíssima. E ele parece que está desconectado disso. Não sei se ele não tem pretensão futura, não leio mentes aqui do interior de Santa Catarina, mas ele diz, não, tem coisas que têm que ser feitas, o remédio é amargo, mas vamos tocar. E em relação à reforma, ele passa uma certeza, quem ouviu a sua fala, eu ouvi pela Rede Bandeirantes e Rádio, ele passa uma certeza muito grande, diz, esse processo não para, não. Se não for agora, em 2017, que eu acho pouco tempo, pouco mais de duas semanas, 2018 nós continuamos com isso. Qual é a sua interpretação do presente momento? Claro, Temer é do seu partido, do PMDB. Vocês comungam da mesma opinião, da necessidade dessa reforma, do modo como ela está elaborada e não tem rede social que é antagônica a isso, dizendo, olha, é simplesmente o fim dos tempos o que se propõe. E Delis Salvati esteve aqui na semana passada e disse, é uma deforma trabalhista. Ela pintou com cores muito fortes até o sentido da volta à escravidão. Como é que eu devo me balizar, eu ouvinte, eu que não sou político nem legislador? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel, bom dia aos ouvintes da Supercondá. Não, é sempre uma questão bastante polêmica. Você falou aqui da ex-senadora Idelis Salvati. Se você pegar um pouquinho da história, você vai ver que o Lula e a própria Dilma sempre falaram e diziam que tinha necessidade de fazer a reforma da Previdência. Está aí nas redes sociais, todo mundo sabe disso, né? Então, antes precisava fazer, que era o governo. Agora, com a oposição, não precisa mais fazer. E, na verdade, os números são alarmantes do déficit, né? Aí o pessoal, ah, mas é que roubaram, é que tem gente devendo, né? Sim. Mas a maioria desses devedores está judicializado, né? Como a Transbrasil, o Avari, que são os maiores devedores, só que não existem mais as empresas. Então, tudo é... Para executar a dívida. Exatamente. E tem outros que estão aí, mas... Todos os grandes devedores estão, bancos, os estados e municípios, que agora nós estamos fazendo o acordo para pagarem essa previdência, né? Foi feito um refis, vamos dizer, dos estados e municípios, dando prazo até 20 anos para eles recuperarem, pagarem a previdência, fazer a compensação do que tem de crédito para receber e para pagar. Nós vemos agora tem os estados e municípios têm um crédito de 2 bilhões praticamente da Lei Candir, que é aquele crédito da exportação, né? Você exporta, não paga o imposto, então o estado deixa de arrecadar ICMS. E teria que ter um fundo lá, e esse fundo devolver o dinheiro para os estados. Não devolveram, os governos que passaram devolveram, agora Michel Temer está devolvendo. Então pode fazer a compensação, ele vai receber um dinheiro, né? Se tem débito, você faz o crédito débito, né, e vê o saldo, recebe ou fica pendente para 20 anos. Então, o grande furo da Previdência é ali. E, segundo o levantamento das pessoas que trabalham com essa questão, os técnicos, né, o problema nos municípios e nos estados é muito mais agudo, mais preocupante do que da União. Porque tem estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem duas folhas de pagamento, tem mais gente aposentada do que os que estão na ativa, né? Por isso o estado está quebrado. Então, a Previdência vai ter que ser feita a nível nacional, estadual e municipal, né? E a proposta que está se fazendo é que você faz a reforma da Previdência, você sair, os estados e municípios têm 6 meses para fazer também a reforma da Previdência. As próprias reformas. Se não fizerem, tem que adotar a lei nacional que nós vamos aprovar, né? Então, na verdade, nós não recebemos ainda a última versão, né, do projeto do Arthur Maia, que é o relator, para dizer, ó, agora a proposta é essa. E a proposta, quando chega na Câmara, ela é modificada, ela é discutida, ela é emendada, né? Então, não sabe o que vai sair lá na frente. Mas a proposta que a gente viu agora esses dias que ele apresentou para nós, que é uma pré-proposta, não é o relatório final, e vários técnicos, inclusive, que são especialistas nessa área, mostram claramente a necessidade de nós fazermos essa mudança de previdência. E eles jogam assim, ó, em 5 anos, vai estar em 60% da arrecadação, vai ser preciso para pagar a previdência. Em 10 anos, praticamente, tudo que for arrecadado de governo vai ter que se dispor para pagar a previdência. Nós vamos quebrar. né? Como quebrou outros países aí fora. Então, essa questão da Previdência, ela não é uma coisa assim fixa, ela vai ter que ser mudada conforme os tempos, conforme a evolução das pessoas. Agora, ninguém pode esquecer, né, da expectativa de vida do brasileiro. 30 anos atrás, 40 anos atrás, era 50 anos, 55, agora é 72. Né? Então, se imagina, tem grupos dentro da Previdência que se aposentam com 45 anos. Né? Aí, a pessoa viver de 70, 75 anos, vai pagar 30, 40 anos da Previdência. Então, hoje, tem oito trabalhadores pagando um aposentado. Com 30 anos, segundo os cálculos que o pessoal faz, vai ter um aposentado para trabalhando para gerir recursos para cobrir essa aposentadoria. Então, nós temos que garantir a aposentadoria daqueles que estão aposentados, que não vai ser mexida, aí o pessoal tem que saber disso, né? E aqueles que serão aposentados. Sim, né? Porque tem o tempo presente e o tempo futuro. Exatamente. O que deu para perceber foi uma tentativa de melhorar a comunicação do governo federal com a população. E aí vieram peças publicitárias justamente neste sentido, dizendo, olha, você que está em processo atual, nada muda. O que vai acontecer, e vi muitas, e ouvi muitas matérias e reportagens falando justamente da geração futura, que talvez essa que carregue o piano. No sentido de quem vai pagar um preço maior não é quem está se aposentando agora, mas quem se aposenta futuramente. Foi um movimento do governo federal para tentar angariar simpatia, porque se fizermos uma pergunta dentro do parlamento, que é justamente isso, os partidos vão aderindo, Temer comemora adesões e questões fechadas, nós vamos ter uma resposta se fizermos uma enquete. Mas seguramente hoje, se perguntarmos à população, ela vai ser 99,9% contrária, porque é o receio que eu acho fundamentado, né? E a questão de que talvez não haja um contraponto interessante ou inteligente para nos convencer. Eu já fico imaginando que, poxa, que pena, não me aposento. Eu gostaria que você estivesse lá fazendo a comunicação do governo, porque você comunica muito bem, o pessoal te ouve, tem credibilidade, não é puxar saco, mas é verdade, porque o governo comunica muito mal. Tem uma equipe lá que não sabe transmitir para a população a realidade. Eu, pessoalmente, fui lá com alguns deputados, sentamos com esse pessoal e disse, o que vocês fazem aqui que vocês não conseguem dizer para as pessoas o que está se fazendo? O lado bom das coisas, né? Não consegue explicar a Previdência, né? É só pôr os números na mesa, colocar todas as coisas tecnicamente, porque o povo tem que entender técnico e cientificamente esse processo, né? E assim nós temos os números. Por exemplo, um número que ninguém sabe, ou ninguém fala, é que 1 milhão de aposentados, né, 1 milhão de aposentados gasta 70% do dinheiro da Previdência. E os outros 30 milhões gasta os 30%. Né? Então, hoje, nós temos 65% das pessoas ganham até o salário mínimo, Né? Os outros ganham todas as regalias. Quando vão se aposentar, aumenta o salário, recebe o salário total, né? E os outros não. Então, isso tem que dizer. Ah, não, então nós vamos ajudar os grandes e tirar dos pequenos. Mentira. Nós estamos fazendo exatamente o contrário. Tirando desse 1 milhão grande para jogar para os pequenos e garantir para os pequenos. E as pessoas deturparam, levaram para o outro lado, né? E trabalharam assim. Por exemplo, os números que colocaram para nós lá é uma briga danada. Que a área rural recolhe 7 bilhões, né? E gasta 91 para pagar a previdência do trabalhador rural, que hoje estão espalhados em todo o Brasil, nos pequenos municípios. Você pega qualquer município aí, pega aqui, vamos dizer, Nova Itaberaba. Certamente tem em torno de mais de 500 aposentados. Esses são 500 salários mínimos que entram na economia do município. Todos os municípios têm aqui. Chapecó deve ter 3, 4 mil. Então, o dinheiro que gira, esse sim é um programa de previdência, mas também é um programa social maior de todos os programas do Brasil. Não tem Mas Bolsa aí, Família, isso é bom ou isso é ruim? Não, eu acho que é bom porque o agricultor, agora, se não tiver isso... O deputado apavorou todo o pessoal dos municípios pequenos que vive da previdência dos aposentados da agricultura. Por isso que nós mantemos isso, a questão da agricultura intacta. Ninguém vai mexer Mesmo na agricultura. Mesmo nessa desproporção de arrecadar 9 e demandar 70? É, na verdade, assim, Raquel, acho que o governo não tem controle desse processo. Porque se você pegar a agricultura brasileira, ela fatura mais de 500 bilhões de reais, né? Se você jogar 2,3, que é o Fundo Rural, em cima disso, você vai ver que dá muito mais. E tudo que se produz na área da agricultura, pecuária, madeira, vai o fundo rural. Então, mas como o governo não tem o controle sobre isso, uns pagam, outros não pagam, outros fazem ou não faz, até agora nós estamos numa briga muito grande do fundo rural aí, porque o governo, aliás, o Supremo Tribunal Federal diz, ó, não é constitucional pagar a folha de pagamento em maio fundo rural. 10 anos atrás. Agora tem outra posição dizendo que é constitucional, tem que pagar. Pegou todo mundo de calça curta e agora está em uma discussão judicial e nós estamos discutindo no novo Congresso uma lei, né, um projeto de lei, para poder ver se a gente consegue ajustar esse processo, fazer uma negociação da dívida. Agora, a gente pede para o governo, quanto que é a dívida? Ah, é 5 bilhões, 10 bilhões, 3 bilhões, ninguém sabe. Então, vai ser o agricultor, se não pagou, ele vai fazer a declaração de quanto que ele não pagou, o governo, se conseguir encontrar essas informações, vai buscar, para poder ver se ajusta esse processo. Mas, assim, nós já colocamos dentro do relatório, isso está definido, essa é uma das coisas definidas, que não vai mexer na aposentadoria do agricultor. 55 anos para mulher, 60 para homem e vão ganhar o salário mínimo, né? Por quê? Porque as pessoas do campo têm jornada dupla. Tem jornada dupla, o pessoal tem que saber. O campo dorme 6 horas por dia e se dorme com o pessoal do leite acorda de madrugada. Então, esse é um trabalho que tem que ser olhado, não pode ser assim. Você pega uma pessoa que trabalha no campo com 60 anos, ela está acabada, né, fisicamente. Porque o trabalho é duro, o trabalho é forte. Sim, são perfis, né, diferentes, né? É totalmente diferente. Então você tem que realmente manter, até para que essas pessoas fiquem no campo. Hoje nós só temos 15% das pessoas no campo. Se você cortar a previdência, não dá expectativa para eles, que não tem férias, não tem 13º, não tem plano de saúde, alguma coisa tem que dar para que eles fiquem lá no campo produzindo a comida que chega à nossa mesa, senão não vai ter quem produza. Então, uma das garantias é essa. Isso, por exemplo, vai haver uma discussão futura, nós vamos rever, mas não há, o deputado acha que não há risco, então, de se mexer com a questão da aposentadoria do homem no campo. Esta permanece como está. Definitivamente. Isso é, para você ter uma ideia, é um ponto que colocou-se como prioritário. Você pega qualquer deputado dentro do Congresso, ninguém aceita isso. Então, não vai passar essa proposta de jeito nenhum se mexer na previdência do trabalhador. Do trabalhador do campo. E qualquer trabalhador, nenhum, pode ganhar menos que o salário mínimo. Isso está registrado e assim é que vai acontecer. Desculpa a pressa, deputado, eu tenho que chamar o primeiro intervalo. Eu queria, nesse primeiro bloco, encerrar essa questão, mas não vai dar pelo seguinte. Um segundo ponto que me chamou a atenção nessa peça publicitária é a questão de corrigir desigualdades. E aí, eu não sei se erro ou acerta o governo, mas ele mostra uma realidade que muitos brasileiros desconheciam. Fica meio nós contra eles, mas é justamente isso. Temos meio que uma casta privilegiada que suga recursos de uma forma absurda e uma massa de trabalhadores que ganha ali um salário mínimo por mês. Dá para acreditar que essa reforma possa equiparar tamanha desigualdade de aposentado ganhando um salário e de outro aposentado extrapolando qualquer teto, ganhando até 80, 100 mil de aposentadoria? Mexe com a cabeça de qualquer um, mas será que as pessoas vão compreender isso? É o primeiro ponto que eu chamo a atenção. No segundo, quando voltarmos, que é outra coisa que dá nó na cabeça, quem faz oposição hoje, não sei se lembra do trecho que eu vou ler, de uma declaração do Lula de 20 de janeiro de 2016. Então, segura um pouquinho, é intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Então é Natal, a festa cristã. A grande festa cristã chegando, nós da Ufana preparando, Papai Noel anunciando e carregando as melhores ofertas para o seu Natal. Calça social masculina a R$ 29,90. Atualhados de mesa em Oxford a R$ 6,90 o metro. Bermudas femininas em Liganet a R$ 13,50. Vestidos em Liganet a R$ 19,90. Bermudas masculinas em Tactel a R$ 9,90. Camisa gola polo masculina a R$ 19,90. Camisa social masculina a R$ 39,90. Toalhas de banho

Aproveite! Apresentado Seara 1,9,90 kg. Hambúrguer bovino frango suíno Texas 36 por 56 gramas 15,84. Pizza calabresa Seara 460 gramas 6,49. Biscoito Clube Social Big 288 gramas 3,99. Desodorante aero antibacteriano feminino 150 ml 8,59. Aproveite! No Atacadão, ofertas válidas para as lojas Atacadão Itajaí e Atacadão Chapecó. Aqui tem tudo que você procura. Chapecó é nossa, mas também é sua. Parques, grandes eventos, baladas, shows musicais e tem o palco das nossas maiores conquistas. Um comércio com produtos de qualidade, típicos e diferenciados. Tem ótimos hotéis e uma gastronomia saborosa. Venha experimentar tudo isso. Aqui tem tudo que você procura. Chapecó é nossa, mas também é sua. Você não imagina como é bom visitar Chapecó. Um lugar perfeito para sua viagem com belas paisagens, trilhas e uma natureza exuberante. De carro, bicicleta ou avião, conheça Chapecó do seu jeito. Seja bem-vindo. Chapecó está te chamando. Sai de casa, pé na estrada, vem pra rua. Chapecó é nossa, mas também é sua. Prefeitura de Chapecó. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017 e UNOESC. Uma atitude para toda a vida. Nove horas 25 minutos, a conversa é com o deputado federal Valdir Colatto e, claro, o PMDB é quem protagoniza a questão da reforma da Previdência, mas a gente tem que sempre ter, pessoal, uma perspectiva temporal das coisas. Temos que voltar um pouco no tempo. Aí na página avozdoaposentado.org.br publicou em 20 de janeiro de 2016 o seguinte: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, justo no 20 de janeiro de 2016, a reforma da Previdência que estava sendo preparada então pelo governo Dilma Rousseff. Abre aspas, a Previdência de vez em quando deve ser reformada. O governo quer impor uma idade mínima, essa era a condição, era o que era proposto pela comissão formada pela Dilma Rousseff, para que os trabalhadores se aposentem, aumentando a idade das aposentadorias no país. O Palácio do Planalto, então comandado por Dilma, também quer reduzir o valor das pensões, tentativa que já tinha sido realizada em 2015. Abre aspas, o que, que o Lula disse? Antes, a gente morria com 60 anos, agora a gente morre com 70. À medida que a ciência avança, a gente tem que avançar junto. Então, é curioso como o que foi dito antes, agora, se dito com as mesmas palavras, perdeu o seu valor, não tem mais a legitimidade. Porque o Lula tem a simpatia, porque Temer não tem, eu não sei. Porque houve uma coisa chamada impeachment ou golpe, eu não sei. Mas o que eu estou fazendo aqui é puxar da internet uma fala que, a princípio, é da voz do aposentado.org.br, não é do Globo, não é de nada, para justamente dar esse sentido da isenção. E aí eu, cidadã, fico perdida. O que que mudou? Por que que antes valia e agora não vale? Será que o governo Dilma, se tivesse permanecido, teria tocado isso, é especulação, e teria tido sucesso? Raquel, eu, assim, às vezes eu não consigo entender partidos que têm pretensão de ser presidente da República, que querem disputar a eleição para ser presidente da República, não seja favorável à reforma da Previdência. Porque se não for feito pelo Michel Temer, vai ter que ser feito pelo próximo presidente. E quando esse pessoal estiver na campanha e alguém perguntar, candidato, o que você vai fazer com a Previdência? O que é que ele vai dizer? Não, não vou fazer, enrolar. O povo não quer mais saber da enrolação. Nós temos na política 8,80, temos que ser reto. E assim é que a gente procede e muita gente pensa assim. Então, na verdade, nós precisamos fazer essa reforma da Previdência dentro dos limites que pudesse ser feito. Claro que a primeira proposta veio bastante, assim, vamos dizer assim, radical, né? Em que realmente vão resolver todos os problemas de uma vez por todas. Não dá, não passa, não vai, porque todo mundo tem direito. Se você pedir para cada pessoa que passar na rua, onde você for, você é a favor da reforma agrária, a reforma da Previdência, todo mundo diz que é a favor, mas não mexa no meu, né? Aí como é que se vai fazer, né? Hoje, por exemplo, nós temos muita dificuldade com o pessoal das Forças Armadas, nós temos dificuldade com o juiz, promotor, com os próprios políticos, né? Não, não mexa aqui, faça dos outros, né? Então, você não consegue avançar. Qual é que é a proposta que nós estamos fazendo agora? Todos, funcionário público e privado, recebam o máximo do regime geral da Previdência Social, que é 5.131. Né? Depois você tem a Previdência Complementar, né? Tem a Previdência Própria, que são os municípios e estados que podem fazer, e a privada, que seria complementar. Então, quem quiser ter uma aposentadoria muito mais forte, maior, né? Ele vai pegar os 5.131, que é o máximo que pode se aposentar na iniciativa privada, no regime geral, e depois vai pagar uma previdência paralela para ele poder ter esse processo. Então, essa é a proposta, todos. Mas você consegue fazer isso? Vai ter voto para isso? Aí fica o deputado, não, mas eu tenho a eleição do ano que vem, eu tenho medo de fazer pois isso. Pois é, essa né? é a preocupação. Tem que pensar no Brasil, não é se ele vai se eleger, não vai se eleger. O pessoal me pergunta, ah, mas você não tem medo de se eleger no ano que vem? Eu digo, ah, eu tenho uma posição, eu sou favorável à reforma da Previdência, embora eu não tenha ainda os dados finais, que é quinta-feira vai ser apresentado o relatório, vamos discutir, para ver se a gente consegue aprovar na outra semana, que eu concordo contigo, é difícil, né? Porque nós temos a oposição, que é oposição por oposição, outra porque o eleitorado dele não vai aceitar. Eu estava falando com um deputado, meu amigo lá de Roraima, né? Diz, olha, nós temos que fazer isso, essa reforma, porque vai quebrar. Diz, eu não posso, porque lá em Roraima só tem funcionário público, e é meu eleitor. Como é que eu vou votar contra o meu eleitor? Diz, mas você está pensando no teu eleitor, no teu mandato, você está pensando no Brasil, né? Então nós temos que tomar uma posição, porque não tem como sustentar, né, aqueles que ganham, que trabalham. Todo trabalhador hoje que está trabalhando está pagando um salário, né, de um juiz, de um promotor, de um político, 30, 40 mil, de um policial, alguém da área militar que não deixa a filha casar para ser... para continuar recebendo. Recebendo a pensão e o neto e o bisneto e tal. E hoje acontece isso. Pessoas que casam com pessoas de idade, né? Para poder ganhar aposentadoria, nós estamos cortando isso também, né? Então, todo um processo de dinheiro que está indo embora, quem está pagando? Quem está pagando é quem está trabalhando. Quem está trabalhando, assinando carteira, sendo descontado na folha, é quem está pagando a aposentadoria. E daqui a pouco, como eu falei, né, cada um trabalhador vai ter um aposentado para adotar, né, levar para casa, adotar. E é assim que nós estamos indo, né? E a Grécia fez isso. Fez a reforma, não deu, quebrou, teve que cortar a aposentadoria daqueles que tinham. Então, se for esse o caminho daqui a pouco, né, você mantém aqueles que ganham o salário mínimo e corta de quem ganha mais para poder ajustar esses números que hoje não tem mais como sustentar, né? E aí as pessoas não falam isso, que vai ser regulamentado e que o valor máximo é o valor que você tem hoje na iniciativa privada, né? E ninguém vai receber mais que isso. E assim é que olha, a gente vai fazer aí a gente tem a medida da revolução proposta. Eu penso assim, não, desculpe, eu não quero cometer absurdos aqui, mas eu penso justamente no nível de resistência de quem de 30 passaria a ganhar 5, de quem de 60 mil passaria a ganhar 5, grosso modo, se houver esse teto, se isso for aprovado. Realmente é uma completa mudança, soa até como um absurdo. Então, esse é o paradoxo. Muitas vezes prevalece mais essa voz de quem hoje é beneficiado do que tanto daquele que talvez... E aí é chute mesmo, porque eu não sei, por exemplo, a minha aposentadoria como fica. Eu estou num processo de negação que eu não fui atrás. Eu não sei a minha como fica. Mas eu gosto de ter a certeza, eu gosto de saber que aquele que estava pensando em se aposentar com salários absurdos e insustentáveis vai ter que jogar pela mesma regra que eu jogo, iniciativa privada e um teto para isso. Enfim, fechada essa questão, pelo menos por enquanto e até aqui, deputado, é final de ano. colocando em perspectiva crise política, crise institucional, descrédito generalizado, desconfiança em cima de todo mundo, foi um ano onde foi possível legislar? Dá para fazer em 10 minutos, talvez um resumo dizendo, olha, algumas brigas nós ganhamos, ou realmente foi aquela história de trincheira, de engessamento e de situação conturbada, porque quando o deputado aqui falava, olha, tem gente no Norte, Nordeste, que não, se votar a reforma não pode voltar a fazer campanha porque o reduto eleitoral é dependente da aposentadoria, também teve deputado que disse para Temer. Eu já lhe livrei de duas investigações sobre corrupção, eu já votei a favor da reforma da trabalhista, não me vem agora com reforma da Previdência, porque isso me quebra nas eleições do ano que vem. Como é que está a situação nesse aspecto? Dá para fazer tudo e ainda ser simpático e tentar concorrer de novo à eleição? Olha, Raquel, eu acho que realmente as pessoas têm que se informar um pouquinho mais, né? Porque o governo pegou esse país com... Hoje nós devemos 4 trilhões. O Brasil deve 4 trilhões. E hoje quase chegamos... 50% do valor arrecadado para pagar o juro da dívida, né? É isso que o pessoal não está tendo. É você pegar uma empresa ou tua família aí, né, com uma dívida enorme e tentar acertar no ano. Imagina o Brasil se você acertar num ano e meio o que está acontecendo. Então nós pagamos aí em torno de 47% hoje para pagar o juro da dívida. E quando o Michel Temer entrou, ele tinha a taxa Selic de 14,5% ao ano. Hoje nós estamos com 7%. Cada um ponto que você diminui da taxa Selic dos bancos e tira dos bancos que estavam nos cobrando todo esse juro, são 40 bilhões a menos que o Brasil paga. Então, com a baixa desse juro, o dinheiro vai para outras áreas, para investimento, para agricultura, para serviços, etc. Então, só aí, né, nós temos aí um trabalho muito... muito grande nessa questão. Eu acho, sim, em termos de legislação, de destravar o Brasil, o Michel Temer foi o melhor presidente até agora de todos esses que veio lá de Fernando Henrique, desde Collor para cá, entende? Porque eu estou lá nesse período e conheço, sei o que foi feito, o que deixou de fazer. E realmente o Brasil está caminhando para um destravamento, desburocratizando o país para você poder fazer andar. Por exemplo, o teto dos gastos que foi aprovado. É você gastar quanto tem, quanto recebe, né? E o pessoal, mais que presidente louco vai fazer isso? Ora, não é assim que nós vamos em casa, não é assim que faz na cidade? Você não pode gastar mais do que tem. Então, agora está o aperto aí, o pessoal vai, mas vai tirar da saúde, da educação, sim, não sei o que e tal. Não, da saúde e educação não vai tirar, porque quando faltar, tira de outro lado para por lá. Isso está acertado, tem que ter os percentuais para a saúde e para a educação. Mas isso foi feito, né? Nós fizemos uma coisa que as pessoas, eu nunca pensei que ia acontecer, que é a questão da regularização fundiária, que também foi uma lei que foi um projeto mandado pelo presidente, nós aprovamos, que vai regularizar todos os terrenos urbanos e rurais do Brasil. E já essa lei já existe, 13.465. As pessoas não estão sabendo, os prefeitos, inclusive, não têm conhecimento. Então, essas coisas, esses loteamentos irregulares, os assentamentos da reforma agrária, que são 700 mil que precisam ter o título, e nós estamos começando a fazer em Abelardo Luz agora, em Passos Maia, outros municípios que têm assentamentos. Esse pessoal está 30 anos lá, não tinha o terreno. Agora vamos dar o título definitivo. Esse pessoal vai ser agricultor de verdade e vai acabar a festa do MST de invadir propriedade, né? Então, nós temos aí a lei trabalhista, né? A lei trabalhista que tinha 74 anos, né? E agora nós atualizamos essa lei e realmente está gerando emprego, vai gerar muito mais emprego, não tirando direito do trabalhador. O pessoal fala, tirou direito, tirou não sei o quê, tirou nada, sim, né? Tínhamos aí a lei das parcerias, por exemplo, que é a relação entre produtores e as indústrias, que antes você fazia unilateral os acordos com as indústrias. O agricultor hoje senta à mesa, através de um sistema CADEC, que vai discutir ponto a ponto direitos e deveres, né? E nós precisamos trabalhar essa questão para resolver. E, com certeza, caminhamos bastante nesse projeto. E aí temos coisas de dificuldade, por exemplo, a lei da licença ambiental. Hoje nós levamos 3, 4, até 10 anos para ter uma licença ambiental de um empreendimento que vai ser plantado no Brasil. Isso é o maior absurdo do mundo. Nós estamos querendo aprovar um projeto que você cumpre, né, as exigências, implanta o projeto e depois é fiscalizado. Se não tem alguma coisa errada, ele resolve. Hoje isso é o contrário. Você fica 10 anos para implantar aquele projeto e depois ninguém mais fiscaliza. Aí você pode jogar o que quiser na água, você pode poluir que ninguém vai atrás, né? Então, nós temos N projetos, por exemplo, segundo grau, integral, né? Isso já está funcionando, nós vamos mudar o perfil das escolas, essa questão de gênero que está aí, que o pessoal estava fazendo uma lambança dentro das escolas, nós vamos colocar disciplina nisso, o aluno vai estudar realmente para chegar lá na faculdade sabendo o que está acontecendo. O que nós vemos hoje, muitas universidades aí, elefantes brancos parados, construíram, na verdade foi para buscar propina e obras e obras e obras paradas, né? Então, agora a gente está trabalhando para resolver isso. E por aí afora, eu acho que nós estamos trabalhando. Nunca os municípios receberam tantos benefícios do governo federal. Nós fizemos a negociação da dívida da Previdência, da dívida dos estados e municípios, que os municípios estavam aí quebrados. Agora, temos que fazer essa questão da Previdência, porque eu acho que os mais interessados têm que ser os municípios, os estados. E temos muitos projetos andando, né? Que aqui, se eu fosse falar, são N projetos. Coisas que estão sendo feitas, né? E as pessoas, às vezes, não lembram da inflação que nós tínhamos lá, né? De 15%, 12%, hoje já estamos em 3,4%. Isso tudo é ações que estão sendo feitas para ajustar a casa. Eu não entendo assim porque e a economia que está andando, agora está crescendo, está voltando a coisa, e o presidente está com esse índice tão baixo, né? Acho que as pessoas têm que começar a analisar e comparar, né, os governos anteriores com o atual, para ver que realmente nós estamos muito avanço. Essa questão, por exemplo, primeiro que o Temer, ele não é um bom comunicador, ele não é uma figura, digamos, eu não sei se simpática ou aquela figura que se soe popular ou que se faça compreender. Existe esse problema. Mas essas duas acusações das quais ele se livrou, num contexto em que a gente desconfia de tudo e todos ao mesmo tempo, olha, eu ouço dia sim, outro não, porque com o Lula não se viu mala de dinheiro, porque com o Lula não teve fita... fita, por favor, Raquel, que socorro. Não teve gravador de Joesley Batista com falas comprometedoras. Será que deputado, não está se esquecendo aí que também houveram motivos para que essa antipatia crescesse? Ou pelo menos que essa desconfiança crescesse em relação ao Temer? Ou ele realmente é inocente? Ele é vítima sucessiva de más companhias? Olha, se você olhar, Raquel, a delação premiada na época do Lula não existia. Se existisse, eu acho que ele não teria ficado 2 mandatos lá. Mas assim, a gente entende, todo mundo está contra essa corrupção. Eu também acho que quem praticou tem que ser penalizado, não tenho dúvida nenhuma, essa a minha linha. Eu não aceito que as pessoas vão para a área pública para roubar, para ficar rico, né? E isso nós temos que fazer uma limpeza ética no Brasil. Agora, pensa bem, qual é a posição que nós vimos tomar? Se nós dessem a continuação daquele processo imediatamente, no outro dia nós teríamos outro presidente da República, que seria o Maia, né? E aí ele ficaria lá por um tempo, o Supremo iria analisar o processo, em 6 meses se analisasse, concluiu que tem, é verdade, condena ele. Sim. Aí tem uma eleição, teria uma eleição, né? 30 dias depois de uma eleição, em abril, o Rodrigo Maia sairia porque vai concorrer de novo, senão ele não poderia mais concorrer. E o segundo também, que seria o vice-presidente, e aí iria para o Supremo Tribunal Federal. E nós teríamos 3, no mínimo 3, até 4 presidentes da República até outubro, que é a eleição. Você imagina o que seria o Brasil, como é que seria a economia. Então, qual é a opção que a gente fez, né? Bom, a questão do caso é da justiça, né? O Lula não foi condenado depois que saiu o presidente da República. Então, se Michel Temer dever alguma coisa, depois que ele for, que ele sair da presidência, ele que responde para os seus atos. Você não vai me ver aqui defender a figura Michel Temer. Eu defendo a presidência da República, né? O país que precisa andar. E o Brasil está andando, todos os números mostram isso. Então, se tiver problema na frente, a justiça tem que fazer. Aliás, eu acho que a justiça tem que ser mais ágil, né? Porque as coisas não andam e nós estamos tudo dependendo da justiça. Ah, cobra dos políticos. Quando você sai da esfera política, vai para a justiça. A justiça tem que decidir. Nós não somos delegados, não somos promotor nem juiz. Eles têm que decidir se é culpado, né? Castigue, condene, se não é, libere. O que não pode o Brasil ficar nessa. Será que esse é ladrão? Aquele não é ladrão? Esse aqui é assim? Será que é assim? Isso trava o Brasil. Justamente, né? Mas eu fico pensando nesse quesito, né, de confiabilidade e de simpatia, etc, etc, etc. É complexo, porque a gente vive, viveu, e meu Deus, o que eu mais assisti foi a história da mala cheia de dinheiro, indo e vindo, e aquilo reforçou na minha cabeça o sentido da desconfiança. Eu tento só traduzir os números. Agora, em perspectiva futura, eu tenho que voltar um pouco no tempo, porque antes, o impeachment aconteceu em março, abril. E acho que em fevereiro o Colato esteve aqui e disse, olha, que lá em Brasília isso está circulando com força. E eu não acreditei, efetivamente, eu não acreditei que se fosse impedida a Dilma de governar. Eu tinha tanta certeza, né? Eu não sei se era certeza ou era confiança de uma solução diferente. Eu achava que na minha história de vida eu só ia assistir o caso do Collor, né? Que foi análogo, digamos assim, e que se sacou desse recurso de impedimento. Mas o fato é que aconteceu. Na semana passada, com a Idelis Salvati, que veio de Brasília, que esteve presente em alguns debates, logo que voltou aos Estados Unidos, ela disse, gente, está em risco o futuro da democracia, porque existe muito movimento pesado para talvez mudar o formato da eleição, ou para que talvez nem haja eleição. E eu, novamente, eu não consigo acreditar nisso. Será que eu estou sendo inocente de novo? Será que nós devemos nos preocupar? Será que está realmente em risco o nosso processo eleitoral do ano que vem? Ainda ela disse uma máxima que eu vou ficar repetindo, porque eu achei legalzinho que rumou. Ela falou, Lula fora da eleição é tapetão. Vão dar um jeito, juridicamente falando, de encrencá-lo para que ele não esteja habilitado a concorrer. Essa é a dimensão do peso do jogo lá em Brasília, que nós aqui em Santa Catarina, aqui na tranquila Chapecó, não conhecemos? Raquel, o Lula já foi condenado, né? 9 anos e 6 meses, uma coisa assim, né? Então, ele já é um réu, né? Condenado. Ele tem que agora provar a inocência dele, pode ir na segunda, terceira instância, né? Mas ele tem 7, 8 processos. Então, tu imagine um presidente da República que vai entrar presidindo o Brasil com todos esses processos. Vai ficar uns 4 anos tendo que responder isso e não sei se não vai ser, vai ter outro impeachment nesse processo. Então, acho que o Brasil tem que se livrar disso. Pessoas que têm problema na justiça, que estão aí, né, que todo mundo sabe que está contra a corrupção, o Brasil inteiro está abominando a corrupção, o banditismo que está aí, e trazer pessoas honestas para governar esse Brasil, tem que pensar nisso. Se nós elegermos alguém que tem todos esses problemas e nós não tivermos consciência das consequências disso, realmente o Brasil vai ter muita dificuldade. E se não condenar Lula, né, de todos os problemas que tem, tudo que está se comprovando aí, embora ele diga que não, né, aí você tem que livrar todos aqueles que foram acusados de alguma coisa. Eu acho que os que estão presos por quê? Porque fizeram praticamente a mesma coisa que o Lula fez, todo ele é o chefe desse time todo. Então, aí você não pode confiar mais na justiça. Então, olha, essa é uma questão que a gente vem debatendo também, é o sentido de que não podemos mais confiar nas instituições e que a justiça estaria, sim, a cargo de questões políticas e não fazendo seu papel com isenção. Isso é muito claro colocado, que as atitudes, por exemplo, do Moro foram atitudes arbitrárias, o julgamento foi um julgamento arbitrário, né? E que isso coloca em risco a democracia. Eu estou repetindo o que eu ouço aqui, isso coloca em risco a democracia do país, porque nós não podemos confiar no judiciário na forma em que ele se encontra. É delicado isso. Eu acho que o Brasil, o judiciário, tem muita instância. Tem a primeira, a segunda, a terceira, depois do recurso. Eu acho que nós temos que cortar isso para que as coisas andem mais. Mas é aquela história, né? Você já viu alguém que é pobre e está sendo decidido alguma ação no Supremo Tribunal Federal? Você não vê por quê? Porque isso custa dinheiro. Qualquer advogado que pegar uma causa no Supremo é milhões e milhões, né? Isso é para quem tem esse milhão. Agora, como é que Lula, desempregado, vamos dizer assim, embora esteja aposentado com o salário de presidente da República, né? Ele vai arrumar dinheiro para pagar advogados caríssimos como esse. Eu queria fazer um questionamento, né? Esse pessoal está trabalhando de graça? Claro que não. Né? Claro que não. E deve ter N advogados por trás desse processo todo. De onde é que sai o dinheiro para isso tudo? Então, é difícil você trabalhar esse processo.

específico sobre o geral para compreender esses movimentos, porque a gente fica muito como meio que uma biruta de aeroporto. Eu citei aqui como uma referência temporal a fala do Lula, que era muito análoga à fala de hoje, mas parece que nesse processo houve alguma interferência ou algum ruído na comunicação, porque antes era uma fala que era validada, o brasileiro parecia que entendia, olha, o Lula falou, a Dilma falou, tem que fazer uma comissão para olhar a reforma da Previdência. Passado certo tempo, as mesmas frases, da mesma forma, nos colocam em alvoroço. Pode ser porque dessa vez vai sair e da outra não saiu. Eu não sei, eu fico tricotando com os ouvintes. Antes da gente tentar prever o futuro de Santa Catarina, deputado, eu vou aqui jogo rápido para o WhatsApp. O José de Fap nos dá um bom dia e diz, olha, depois que os deputados, vocês no caso, defenderam o Temer, vocês romperam com os eleitores e não acreditamos mais em vocês, no sentido de impedir as investigações do Temer. É, uma senhora que ela não se identifica, ela faz uma pergunta interessante, ela diz, o deputado deve nos explicar é quem fez essa dívida de 4 trilhões. Nós pagamos os mais absurdos impostos e praticamente tudo está um caos. Ela não consegue entender. Como é que nós chegamos, deputado, nessa dívida? Você vai responder? Pode responder, eu já vou fazendo assim de duas em duas, desculpa, porque ela não se identificou, ela só está curiosa em relação a de onde saiu uma dívida, porque o deputado falou aqui de 4 trilhões, ela quer saber de onde veio. Bom, se nós formos para a história, então nós temos que dizer que a dívida do Brasil começou com a Guerra do Paraguai, né? E que lá o Brasil pegou dinheiro para enfrentar a Guerra do Paraguai, então foi lá, mas atualmente é assim. O que, que aconteceu com o governo nos últimos 13 anos? Faltava dinheiro no caixa, né? O governo ia buscar um empréstimo. Vencia o empréstimo, não tinha dinheiro para pagar, reformava a dívida pagando o juro mais alto. Né? Também a dívida externa, né? A dívida externa não foi paga. Hoje nós temos 300 bilhões de dívida externa e foi rolada a dívida de 3% de juro para 9% de juro. Esse foi o que o Lula fez. E na questão da dívida interna, nós temos aí, então, essa dívida crescendo, né? Porque ia se pegando empréstimo. O Brasil hoje, depois do Michel Temer, não pegou mais empréstimo. Ele está comprando os títulos que o governo vendia. Faltou dinheiro, emite título, põe o juro mais alto e aí a dívida vai crescendo. Nós hoje estamos comprando 40 bilhões já de títulos sem vender e é por isso que nós conseguimos baixar o juro. O Brasil tem hoje 370 bilhões de reservas internacionais a juro zero. Isso é de dólares, né? A juro zero. Nós estamos lá numa reserva que o Lula gravava-se disso, mas só que está lá colocado sem juro. E nós estamos devendo. Então, essa dívida vai crescendo vegetativamente, né? E todos a Previdência, por exemplo, vai aumentando, todo ano aumenta os valores, o que é arrecadado não consegue cobrir as despesas, então essa dívida cresceu realmente. Agora nós estamos aí com a dívida mais parada do que andando, porque nós estamos comprando os títulos que eram emitidos quando precisava de dinheiro, e é por isso que foi feito a lei do gasto dos tetos, né? Gasto do teto. Agora você não pode gastar mais que tem, porque era simples, faltava dinheiro e emprestar, né? Faltava dinheiro e emprestar, e a dívida aumentando, o juro aumentando, e assim foi a bola de neve da dívida brasileira, que hoje a gente está tentando segurar, mas continua crescendo vegetativamente, porque as despesas crescem sem precisar fazer qualquer alteração, por exemplo, a folha e outras despesas que acontecem para manter a máquina pública. Então, esse é o juro que nós estamos pagando, nós temos que cortar isso para poder sobrar dinheiro para investimentos, saúde, educação, etc, etc, que hoje está sobrando muito pouco. Pois é, são percepções bem diversas aqui. A Isolde Laux diz o seguinte, olha, não é hora de alterar, então, de 60 para 70 anos a idade, por exemplo, para pegar senhas preferenciais, porque se as pessoas estão com uma expectativa de vida mais longa, né, esse marco dos 60 anos tinha que ser revisto para algumas situações. 60 anos talvez seja um jovem, fica a sugestão aqui da Isolde Laux. Eu vou indo meio que de duas em duas, três em três, deputado, porque é muita participação. O Adelar Míssel diz o seguinte, o deputado acha que um trabalhador de uma das nossas grandes agroindústrias vai aguentar trabalhar 40 anos para se aposentar? Hoje trabalha 20 anos e sai arrebentado. O senhor acha que a vida do trabalhador é igual à dos políticos? Então fica a Isolde com a sugestão e o Adelar Míssel dizendo que são formas de trabalho diferentes. Corresponde isso à realidade, o que fala aqui o Adelar? Olha, o Adelar Isolde, essa proposta aí da sem preferência, eu acho que é justa, né? Hoje, por exemplo, nos aeroportos já tem, né? Quem tem 80 anos tem preferência, depois 60 anos, aí vem, né? E tem a preferência de fila, etc. Eu acho que é uma boa sugestão, vamos trabalhar para isso, né? E o Adelar... O Adelar, ele fala desse sentido de que, olha, uma coisa é o trabalho, digamos, o trabalho do político num gabinete, e outra coisa é o trabalho de quem faz uma função numa grande agroindústria, um trabalho repetitivo, baixas temperaturas, tudo aquilo. Ele diz, olha, não tem condição da pessoa ficar 40 anos fazendo a mesma coisa, sai de lá acabado. O Adelar queria falar para ele que tem políticos e políticos, né? Eu trabalho 18 horas por dia, e só querer me acompanhar que vai ver, inclusive no sábado e domingo. E o contrário do Tiririca, que foi uma vez para a tribuna, né? Nunca trabalhou, e que agora está dizendo que não trabalha, os outros não trabalham, não sei o quê, que ele é o cara, né? Na verdade, ele é o cara que faz festa, tira fotografia lá dentro do Congresso, porque é artista, né? E realmente, como deputado, né? Ele é um bom artista, né? E nessa questão aí, nós estamos pedindo agora até que ele devolva o dinheiro que ele ganhou como deputado, porque ele nunca trabalhou, né? Ele só vai lá votar e vai embora, e nunca ninguém viu ele trabalhar. Então fica fazendo demagogia, dizendo que ele que está trabalhando, os outros não trabalham. Ao contrário, ele não trabalha, eu estou lá, sou testemunha disso, e digo para ele, já disse também, né? Então que ele faça a minha culpa e não fique jogando para os outros. Claro que tem gente que não trabalha, tem gente corrupta, mas tem gente que trabalha, que faz a sua função, tem responsabilidade, né? E a questão do nosso amigo das empresas... Das agroindústrias. Das agroindústrias. Nós estamos estudando exatamente essas questões. Quem é que tem trabalho diferenciado, mais árduo, mais exaustivo, que possa ter uma diferenciação. Essa é a discussão que nós estamos fazendo, né? Mas aí nós temos todas as propostas que são. Por exemplo, o militar disse que... tem que ser aposentado antes porque ele está à disposição do país 24 horas por dia. O agricultor trabalha horário dobrado, né? O da fábrica também. O professor, com certeza, tem razão, né? Dizer que ele não vai aguentar até os 60 anos lá na sala de aula, pelo estresse que tem. Então, é todo um processo que está sendo estudado e temos que achar uma saída. Agora, não tem como atender cada categoria para você fazer leis, porque as leis são para todo o Brasil, para todas as pessoas, e se nós começarmos a diferenciar um com o outro, com o outro, com o outro, nós temos que começar a fazer a aposentadoria por classe, né? Bom, você entra, você não entra, você pode, você não pode, que é muito complexo e tem que se fazer a coisa mais justa possível, e vamos ver se achamos essa solução para as pessoas que trabalham em frigorífico. Por exemplo, nós fizemos a lei que as mulheres grávidas podem trabalhar em frigorífico, nos hospitais, né, desde que o médico autorize, né? E aí a oposição está brigando lá, dizendo, não pode trabalhar, tem que ficar fora e tal. O que vai acontecer é um desemprego das mulheres, né? Porque quem emprega não vai saber se a mulher está grávida, não está grávida, e vai trabalhar num frigorífico, por exemplo, que tem 12 graus de temperatura, que não é anormal, né? E acaba sendo enquadrado na legislação trabalhista. Então, é umas coisas que nós temos que pensar muito para tomar essa decisão, porque depois que foi feita a lei, ela tem que ser cumprida e aí acaba prejudicando um setor. Olha, eu vou começar a correr aqui. O Alvair Dal Santo, ele diz, olha, o senhor tinha que fazer o favor de se afastar da política, porque é difícil outros candidatos confrontá-lo, visto que o Colato, diz o Alvair dos Santos, tem cabo eleitoral em tudo que é prefeitura da região. Então, se lançar candidato, já sai na frente, deputado Colato, é por aí? Olha, Raquel, na verdade, as pessoas se afastam, ficam na política, não é por vontade própria. O político é o único que tem mandato e que cada 4 anos tem que passar no teste, fazer um vestibular, né? E se não for aprovado, o eleitor manda para casa. E eu tenho uma decisão tomada, eu vou parar na política a hora que não tiver voto, pronto, acabou, vou fazer meu trabalho como engenheiro agrônomo, eu sei que fazer isso muito bem, agricultor, né? Agora, se afasta como? Se você tem o apelo das pessoas e as pessoas votam, todas as eleições que eu fiz, todas elas aumentou minha votação. É sinal que eu tenho feito a minha parte, trabalhado para as pessoas. E o setor que eu cuido muito bem, vai, cresce e segura o Brasil em pé, que é a agricultura. Graças aos agricultores, claro. E esses agricultores pedem para que eu continue trabalhando, ajudando eles, defendendo eles. E precisa alguém lá que quem defenda esses agricultores que põem a comida na mesa, né? E isso eu faço com muita, muita força de vontade, com muita consciência, e eu acho que estou prestando um bom serviço para os agricultores e para o país. E por isso me mantei lá. E o mandato é assim, né? Se você tem voto, alguém vota em ti, você vai para lá, senão você sai. E eu acho que em outubro as pessoas podem escolher, né? Se achar que nós estamos fazendo um bom trabalho, alguém se candidate, vai lá e se elege. A questão de cabo eleitoral ou não eleitoral, faço a parte que é a nossa parte da política, traz os recursos para os prefeitos, sim, né? Porque é nosso dever aqui da região, senão iria esse dinheiro para outra região. E, às vezes, é o único investimento que o prefeito pode fazer com uma emenda que a gente traz de Brasília, que o pessoal briga tanto com a gente. Vamos falar com o prefeito para ver qual o dinheiro que ele tem para investir. Eles estão no limite dos seus gastos e só podem ter algum investimento, uma máquina, uma escola, de uma estrada, de um calçamento, se vem dinheiro numa emenda, senão não consegue. Então, acho que a gente é útil e nem por isso nós estamos pedindo para que o prefeito seja o nosso cabo eleitoral, vote para nós, que faça lá. Cada um tem a sua cabeça e faz aquilo que é melhor. E espero que faça o melhor para o Brasil, desde deputado até presidente da República. Olha, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou ler o desabafo dos ouvintes no final aqui do WhatsApp para depois passar para alguns recados, tá? Então, o deputado ouve aí tudo como eu e depois ele pensa alguma coisa que ele considera interessante fazer um contraponto. O Nelson Mendonça disse: se reduzisse as mordomias dos deputados e senadores, não teria dinheiro suficiente para cobrir o rombo da Previdência? Então, ele é que fala ali, ó: sugiro que siga o exemplo do Tiririca, que anunciou o afastamento da vida política por vergonha. Nelson, aí é toque meu, pesquisa, porque a história do Tiririca não é bem essa. A Tânia diz o seguinte: o senhor fala sobre a necessidade em aprovar a Previdência. Sim, ela vai ser aprovada, diz a Tânia. O Temer está comprando todo mundo. Mas se chamar os 500 deputados e senadores, nenhum se vendeu, são todos santos. Tânia está braba aqui. Ele disse: se parassem de roubar, teria muito dinheiro, sim. O Valério diz, eu vou resumindo, o Valério diz: é uma questão muito específica aqui, Valério. Minha esposa está com 60 anos, sempre contribuiu com o Fundo Rural até 2006 e agora tem carteira assinada e contribuiu com o INSS. Como é que ficaria a situação dela? Tem como responder, deputado? Porque essa é bem específica, não é desabafo, é pergunta técnica. Olha, essa é uma questão de legislação, de regulamentação. Se ela se enquadrar, ela vai ter direito, com certeza, né? O que você quer? A soma do Fundo Rural com o INSS? Exatamente. Hoje ainda continua essa disposição. Não sei se para frente na reforma vai continuar essa possibilidade. Muita gente que nunca trabalhou na roça, porque é filho de agricultor, etc., acaba ganhando a aposentadoria, somando ao tempo da agricultura. Essa é uma discussão que está lá. Não sei como é que vem essa proposta agora para a questão da votação, mas realmente é uma coisa que está sendo discutida. E o que você leva em conta, assim, se a pessoa saiu da roça, se empregou na cidade, trabalha em outra área, ele não é mais considerado agricultor, né? E aí, então, tem uma evasão grande de recursos. Talvez seja por aí que estão falando que a agricultura gasta muito mais, né, do que arrecada, porque esse pessoal encaixa dentro de outra aposentadoria por tempo de estar aí na atividade agrícola. Bom, o Ademar diz que há 5 anos está encostado por problemas de saúde. Será que ele consegue se aposentar por invalidez? Não sei se o deputado tem resposta para a pergunta específica, sim. Olha, o Ademar, a nossa Previdência e também a área da saúde está fazendo um recadastramento das pessoas para ver quem é que realmente tem ou não tem direito. A notícia que nós temos é que muitas pessoas que estão lá encostadas 5, 10 anos, né, estão voltando para fazer aí os exames clínicos, né, e não estão sendo retomadas para o trabalho e estão retomando essa disposição de estar afastado. Então, tem que ver como é que a situação. São casos muito pessoais, né? A gente não sabe dizer como é que é a situação, mas realmente o pessoal está fazendo um pente fino aí, porque tem muita gente que está afastado e está trabalhando em outra área, sim, como se estivesse doente. Então, sim, os médicos é que tem que avaliar isso aí, os peritos, para ver o caso de cada um. Olha, o Pedro é desabafo mesmo, ele diz: olha, defendem o Temer porque votaram defendendo porque são da mesma panela. A gente tem que abrir os olhos para a próxima eleição. O ouvinte aqui não se identifica, mas diz que a reforma previdenciária precisa priorizar os setores mais prejudiciais aos cofres públicos, como um ex-senador, um ex-governador, que se aposenta com salário de 30, 60 mil reais e contribuiu apenas no período do mandato. A Rosângela Dal Bosco, do CITESPM, eu vou resumir, tá, Rosângela? Diz assim, o senhor fala que a reforma da Previdência é necessária porque poucos gastam muito da Previdência, sugerindo que os servidores são esses trabalhadores. A proposta da reforma da Previdência não combate privilégios, na verdade, protege privilegiados, uma vez que o Judiciário, o Legislativo, o Executivo e os militares mantêm os super salários e vantagens previdenciárias. O senhor sabe que o salário dos servidores municipais em média R$ 1.500, um professor em final de carreira se aposenta com R$ 4.200, no máximo R$ 5.000. O senhor também deve ter o conhecimento da CPI da Previdência, que teve como resultado uma Previdência não deficitária, mas que o governo isenta as grandes empresas de pagar contribuição previdenciária, enquanto buscam ajuste fiscal, retirando o direito dos trabalhadores. Eu fiz aqui em síntese, ela diz que os dados do INSS mostram que 70% das aposentadorias se dão por idade, porque a maioria dos trabalhadores não consegue comprovar o tempo de contribuição de 30 ou 35 anos. Deu para pegar a essência aqui do que diz a Rosângela do sindicato? Olha, a Rosângela, na verdade, nós temos aí duas situações. Quem está aposentado, seja um valor baixo ou alto, não tem como mudar isso, porque isso é direito adquirido. Se fizer isso, a própria justiça derruba. Não tem como fazer. Agora, estamos trabalhando daqui para frente, né? E eu vejo assim, a maioria dos trabalhadores vai ganhar um, dois salários mínimos. E a previdência que nós estamos aprovando é que possa ganhar até 5.131, né? É o máximo. E é isso que nós estamos falando. Então, nós vamos, sim, ajudar o trabalhador a ter a garantia de receber esse salário, ou seja, essa previdência, porque nós vamos garantir que ela continue viva. Do contrário, não teria condições. Quando você fala que você tira aí a cobrança da folha para as grandes empresas, a gente tem que olhar exatamente o que acontece no Brasil. Hoje o Brasil é um dos países que mais cobra impostos, um terço de tudo que você produz no Brasil se cobra impostos. Quando você onera a folha de pagamento de uma empresa, como por exemplo um frigorífico, o que vai acontecer? Ele vai diminuir, né, o número de empregados, isso vai dar desemprego, e por outro lado a comida vai chegar mais cara, porque tem que repassar esse valor à população. E quem que paga a comida, que gasta mais na comida? São os mais pobres, porque se você ganha um salário mínimo, você gasta muito mais percentualmente do seu salário mínimo do que quem ganha 10 mil, né? Então, na verdade, nós estamos hoje tendo que mudar essa situação para que aqueles que ganham menos não paguem esse imposto absurdo que está aí. E essa é uma luta que nós temos que fazer, e o Brasil tem que fazer. O presidente Michel Temer está tentando colocar essa reforma tributária, não está conseguindo, mas se ele não conseguir, o próximo presidente terá que fazer, de qualquer forma, para que a gente não fique aí pagando imposto. Só você vê, quando se compra alguma coisa, né, você vê lá quanto que você paga de imposto. Então, quem paga imposto é o consumidor. Então, quando você onera uma empresa, com certeza a conta vai para o consumidor. É isso que as pessoas não entendem. Olha, é muito complexo. Eu vejo que eu vou ter que parar por aqui, pelo menos pelo WhatsApp. Agradeço a participação de todos, a nossa ouvinte, aquela diz, olha, escuto o programa todo dia, muito obrigada pela audiência. Ela está descrente, ela diz, olha, lá em cima é só manobra para favorecer outros que não o povo, né? Nós vimos isso, desfavorece o povo com frequência, é o entendimento dela. As pessoas ficam incomodadas com isso, os altíssimos salários por um lado e o baixo valor das aposentadorias por outros, né? Então ela queria ver, a Fátima de Oliveira queria ver isso regularizado. O Mazione, ele tinha mandado aqui bem mais alto, bem maior um texto de contraposição à fala do deputado, mas eu vou pelo resumo do WhatsApp que ele mesmo fez. Diz, a única coisa que o Colato fala a verdade é a sua cumplicidade com o Temer. O mais importante da dívida pública é o seu valor líquido em relação ao PIB. Quando o Lula assumiu, era mais de 60% do PIB. Quando tiraram a Dilma, estava abaixo de 40%. E o Temer está aumentando a dívida em 5% do PIB ao ano. O deputado criticar que o Lula e Dilma salvaram o país juntando 370 bilhões de dólares para fortalecer o Brasil mostra o grau de entreguismo dele. Tem como contrapor aqui? Olha, o Mazione? Raquel, o Mazione é um professor, eu acho que teria que estudar mais um pouco, tomar umas aulas de economia aí, porque eu não sei qual é que é a especialidade dele, mas eu acho que ele está assim mudando aí os números, os dados, e realmente não tem conhecimento dessa realidade. Quando ele fala que nós damos 700 milhões, 1 trilhão para as petroleiras, na verdade, o nosso pré-sal, que gastamos bilhões e bilhões com as plataformas que trouxemos, com a pesquisa que foi feita, estão parados. Perdemos 10 anos aí, por quê? Porque o Brasil não tinha dinheiro, a Petrobras quebrada, que o PT quebrou, a Petrobras, quem que não sabe disso, 500 bilhões foi o prejuízo. E aí, não consegui entrar nesse processo. Quando nós abrimos aí para que as empresas de fora possam entrar, e a Petrobras pode sim entrar com 30%, e aí é livre, e esse dinheiro vai para a saúde e a educação, eles pediram que fizesse isso. Então, esse recurso que disse que perdeu com as petroleiras é que nós estamos, assim, liberando o imposto da importação de tecnologia, de material que não tem aqui. E assim também é para as empresas nacionais. Quem usar a tecnologia no petróleo vai trabalhar nesse processo sem o imposto. E isso, né, Eliseu, não sei se você lembra, né, mas você deve saber que nós simplesmente estamos prorrogando um decreto do presidente Lula, 2009, que vai até 2020. Nós estamos dando mais 30 anos para que eles possam fazer a implantação desse processo, nós tirarmos o petróleo. Se nós não tirar o petróleo do fundo do mar, daqui a 30 anos nós estamos usando a energia eólica, a energia solar, energia hidráulica, e vai acabar a questão do petróleo. Você sabe aí que hoje tem carros na Europa que mais um ano é carro elétrico, não pode mais usar petróleo. Então nós vamos ficar com um monte de petróleo embaixo do mar e não vamos conseguir tirar. Então nós temos que dar graças a Deus que alguém queira tirar esse petróleo para ver se nós conseguimos ajudar, inclusive baixar o preço do diesel, da gasolina, que está muito alto, o pessoal tem razão, né? Mas isso, segundo eles, é para tapar o furo que deixaram na Petrobras para equilibrar as contas, para depois então voltarmos a trabalhar nesse processo de recuperação financeira do Brasil. E realmente, né, essa dívida, né, se você pegar o estudo da dívida aí, como ela progrediu, né, o Temer recebeu com quase todo esse valor aí da dívida do Brasil. Apenas uma diferença, que agora nós não estamos mais fazendo mais dívida, comprando dinheiro com altos juros. Nós estamos simplesmente resgatando os títulos que foram vendidos pelo governo anterior e que elevavam a inflação e também os juros e tiravam o dinheiro do setor produtivo e dos serviços que o governo tem que fazer. Olha, deputado, me resta aqui resumir. O Walter, ele diz, olha, o discurso do Colato é o mesmo dos seus parceiros golpistas, é objetivo a retirada de direitos, enfraquecimento da Previdência. Ele entende que estão sim, o trabalhador está sendo empurrado para fundo de pensão privado, que não oferece garantia nenhuma de nada. Que, né? O PT quebrou todos eles, todos os fundos de pensão, Banco do Brasil, do Correio, da Caixa Econômica, quebraram todos. Agora estão sendo recuperados, inclusive com pagamento dos próprios funcionários para poder repor o rombo que deixaram nos fundos de pensão. E é isso, um dos poucos e tantos ônus que nós recebemos. Pois é. Eu finalizo então com o Rock, porque a Rosângela, ela mesma resumiu, mas ele mesmo resumiu sua colocação via WhatsApp. E o Rock diz o seguinte, olha, vocês, golpistas, não defendem uma reforma, mas uma contra-reforma. Aí ele cita, né, enfim, vários aspectos, mas que devemos buscar mesmo é reformar as coisas para aprimorá-las e não destruí-las. Ele considera a PEC 287 um abuso, está sendo apresentada à população de uma forma falsa, né, enfim, deveríamos estar discutindo uma reforma para melhorar as condições dos aposentados. Os recursos para garantir isso já existem e são desviados para os pagamentos de juros da dívida por meio da desvinculação de receitas da União, a DRU. Dessas benesses concedidas através das desonerações, das anistias, da falta de combate à sonegação de contribuições. Então, quer dizer, fica realmente essa situação que confunde. De um lado, a gente pensa, tem dinheiro sim, a Previdência não está quebrada. É só o governo fazer a parte dele, executar as dívidas, etc. e tal, e cobrar. De outro lado, se diz, não, realmente nós estamos quebrados. O que fica de síntese? E nem conseguimos especular sobre o futuro, por exemplo, de Santa Catarina. A gente não conseguiu falar sobre o papel do PMDB nisso. Vai ficar para a próxima entrevista, Colato. Olha, quando alguém fala em golpista, com certeza é gente do PT que não se conformou ainda. Imagine você se o Brasil estivesse na mão da ex-presidente Dilma agora. Seria o caos. Nós saímos de uma inflação de 20%, no mínimo, e o Brasil desgovernado. Não é por acaso que as pessoas não vão mais à rua, porque as pessoas conscientes, que sabem o que é, e não querem mais o PT de volta, né? Eles tem consciência de que nós temos que avançar. E não é com a volta de golpistas que eles falam. Realmente, quem deu o golpe foi aqueles que quebraram a Petrobras, quebraram a Caixa Econômica, deram subsídio para energia, para combustível, para ganhar a eleição. O golpe foi ganhar a eleição com o governo gastando o que gastou, e está aí, está aparecendo, está, né? Tá aí em todo o processo agora na justiça, e todos os furos, os desmandos que foram feitos. Se eu fosse petista hoje, estava bem quietinho aqui para não poder falar desse assunto, fugir desse assunto, mas eles mentem tanto que acabam achando que eles mesmos se convencem que é verdade. Mas o povo sabe o que está fazendo, não é por acaso, né, que as pessoas não estão aí na rua. Temer com 3% de aprovação, o povo não vai para a rua. Então, o que está acontecendo? Será que é porque realmente está fazendo as coisas erradas? Ou porque é medo que o PT volte para o governo, que eu acredito que nunca mais vai voltar? Mas nós precisamos aí, então, acertar isso, e tenho certeza que quando o Temer sair do governo, ele vai ser considerado um dos melhores presidentes da República do Brasil. Apenas as pessoas não acompanham o que está fazendo. Infelizmente, a grande mídia não mostra as coisas boas, só o que tem de errado e tal, etc, etc. Mas nós temos muita coisa boa que o Brasil vai ser beneficiado lá na frente. Olha, eu agradeço a sua participação, né? Fica um abraço para quem nos acompanhou nesse início de semana, nessa segunda-feira. São sempre questões polêmicas, Colato. A gente tenta aqui, de todas as formas, no maior ou menor nível de reatividade, tentando confrontar as informações, buscando referência no tempo, no que aconteceu anteriormente, né? No que eu acho que é o papel de uma emissora aqui do interior, é ouvir sempre os dois lados e deixar para que o cidadão tire sua conclusão. É um bom fim de ano, então eu já chuto aqui que vai ser meio que uma despedida, porque o ano está acabando. A não ser que aconteça alguma coisa muito revolucionária, a gente volta a entrar em contato. Mas pela agenda do programa, esse seria a despedida de 2017, deputado Colato. Obrigado, Raquel. Eu só queria que você me permitisse, que eu queria registrar aqui o falecimento da Mari Fortes, um amigo nosso de muito tempo, filho do primeiro prefeito de Xerê, Adílio Fortes, e deixar um abraço à família, a todos os amigos. Que Deus o guarde. E dizer que realmente nós estamos nesse trabalho. Parece que se não fizer tudo esse ano, acaba um plano. Não, ano que vem tem mais tempo, mais trabalho. Se não aprovar a Previdência agora, vamos levar a discussão para o ano que vem, vamos discutir. Espero que o próximo presidente tenha essa questão já resolvida, porque vai ter um problema seríssimo se não resolver. E nós continuamos nosso trabalho. Temos aí o pessoal que queira entrar nas nossas redes para saber o que nós estamos fazendo. E aqui em Santa Catarina também vamos deixar para o ano novo aí essa luta toda política, porque ninguém quer falar em política agora. Depois da virada do ano, nós vamos ver aí quem são os candidatos. Agora é só uma conversa para enrolar, né? Ninguém decide nada, todo mundo achando o seu caminho. Em virada do ano, nós vamos ver aí se o governador renuncia, não renuncia. E aí começa o quadro real da busca de uma solução ou do encaminhamento político para o ano que vem no estado de Santa Catarina e também no Brasil. Deixo aqui um abraço a todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que todos aí tenham muita saúde, muita paz e que nós possamos virar 2017 e 2018 muito melhor. Olha, fica por enquanto assim, a gente não sabe, né, em função do PMDB, se não rola alguma outra entrevista até o final, até o dia 31 de dezembro. Mas por enquanto a gente fica assim. Para você que nos acompanhou, um ótimo dia, um ótimo início de semana. O estúdio se despede e volta amanhã. O futuro se constrói com informação, independência, agilidade e conteúdo. Rádio Super Conda, a líder de audiência em jornalismo. Muito bom dia, ouvintes da Super Condá. Hoje é segunda-feira, mais uma manhã linda de sol, temperatura agora agradável. Exatamente no dia 11 de dezembro de 2017, eu estou falando do centro de Chapecó, aqui da Leve Calçados. Falar com o Darcy aí. Essa, Darcy, é a penúltima semana.